Solo mesmo, lamento, post contact, pelo 08 a bordo, Salvador alternado, com 2 horas e 20. Táxi autorizado em frente, via Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira com a torre 18.6, altímetro 1011, boa viagem, Gurumê 06. Via Juliette, ingressando na Alfa com a torre 18.612 e a 1011, ó, Júlio, 606, obrigado, até já. Até já. Na 3170, mantém a posição de São Juliette, observa a saída do 37 gol, esquerda, até o portão 7, autorizado após o gol. Observando o gol, após o mesmo, esquerda para o 07, na 3170. Paulo Salvador, novamente 3520 para a cópia. Confirma, pessoal, por gentileza. Voltando 3520 de Salvador para Aracaju, já temos aprovado o nível 190. Aguarde cópia em 2 minutos, por gentileza. Escute a formação Delta, altímetro 1011, 3520. Alfa Delta, 2 anos, para 4, 3520. Alfa 4, 3520. Aqui, mantiu, prossiga. Autorizado de Salvador para Aracaju, o nível de voo 190. Pista dela decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva esquerda, perfil subida é Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Controle 119, decimal 8, a torre em 18.6 e o código 5171. Autorizado ao 3520, decolando da 10 de Salvador para Aracaju. Vai manter a proa até o cruzar 2 mil pés ou 3 milhas aqui no Correio Primeiro. Primeira curva é esquerda, na saída Puca, transição é Jama, após o tempo voa Caju. 198, modula o controle 186, torre de 5171, vai no transponder. Pega a Aracaju no nível 190. Correto, tá 3520, camisa 10, é o portão, chame, pronto, puxa, acionado. Tá barato, 35344, acione identificação, autorizada a chegada à mar, desça para 2 mil pés, o ajuste no 011, reporte o localizador. para 2011, reportarei localizador. Primeiro campeão, Jairão. Tem que ir para na região pelo apoio. Uno 606, decolado aos 25, controle agora 198, boa viagem. 198, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol no 606, decola na Pucajamuaru, cruza 1700. Olá, meu amigo, bom dia, contato radar, sigam 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, o nome é da Armeia. ONU 606 Recife, 126, decimal 85. 126 85, obrigado. Controle Maceió, é um voo 1722. Meu Bravo Oscar, eu sou na identificação do presente voo Aduna, descendo a 4 mil pés inicialmente com o meu Bravo Oscar. Aduna, 4 mil, com o meu Bravo Oscar. Zero, autorizado, puxa back acionamento, é porte táxi. Oscar, ajuste em Salvador no 011. Gente, liberado até que nível, tá? Inicialmente 4 mil pés do Romeu Bravo Oscar na Pro do VOR. 4 mil na Pro do VOR, passando a duna, interceptando o curso localizador 5344. 5344 completa a torre na noite decimal 612. 1862, obrigado, boa. Curso localizador. 5344, reporte checado, pista no zero, baixado travado, 70 com 8. Reportado aí, baixado travado. Pista, mantenha a posição no ponto de espera da Golfo, aguarde para ingressar, tem uma aeronave para pousar, ok? Ele travou, trip 5344. Pisto zero, pouso autorizado, 80 com 8, trip. Autorizado, trip. Salvador, é o TAN 3520, está com 120 a bordo, 2 horas e 52 ao terminando o Recife, tanto para o táxi. Táxi autorizado, TAN 3520, via pátio, Juliette, ao ingressar na Alfa, transfira para 286, altímetro agora 10, 10, está uma pequena variação, em 1010.9 até 1011, tenha uma boa viagem. Segue pátio, Juliette. Alfa, 118.6 é a torre no ponto de pega e o ajuste vai no 1011, então o TAN 3520. Cinco, três, quatro, quatro, no solo 39, liberar direita, 121.9. Liberar direita, 129, 353, passado. Solo, Salvador, 5344. 5344, posição 13 do pátio 1. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, para ingressar no pátio. Posição 13, pátio 1, via Alfa, reporte antes da Juliette, 344. Solo, Salvador, TAN 3220. Alfa Salvador, são 3226. Na proa da rotatória, reporte para a modificação das regras. Gente, Romeu Bravo, está em pé na proa da rotatória. Confirmando 2 mil pés, o ajuste em Salvador agora 1010. 1010, acho. Cinco, três, quatro, quatro, ingresso à esquerda, Juliette, até o remoto, observe o sinalizador. Esquerda, Juliette, até remoto, 3, 4, 4. Na 3520, tá pronto? Negativo, senhor. Afirmo ou negativo? Negativo, senhor, mais um minutinho. Ah, tá fechando, pronto. Chamada. Para o ponto de espera da 1-0. 3-5-2-0, alinhagem é declara pista 10 autorizado, vento é de 80 com 10. Ainda falta 3-5-2-0. 4. Pronto, conta 3-2-2-6. Conta 3-2-2-6, aprovado Natal, nível de voo 3-7-0, LV Upper Zulu 1-0. Pista 10 decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após descer a curva à esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Zipar. Controle 119.8, a torre 118.6 e o código é 5154. Ok, autorizado, Natal, no nível 370, pela posição 110. Puca, Zipar, saída, decolagem da 10, 2000, após o preço público inteiro. 119.8, controle 5154, na torre, tá? 3.2.8. Puca, Jamos e Parra, subida, portão 11, chame ponto pro chefe lá, né? Transmissão um pouquinho embaixo, se puder chegar o equipamento. Ok, como recebe agora? Porque agora melhorou bastante, chame ponto. Ok, chamada pronta, Puca, Jamos e Parra. Charlie, Romeu Bravo, visual com campo. Romeu Bravo, confirme da presente, está em condições Vitor Mike Charlie para modificação das regras? Afirmativo. Plano modificado ao 0345, mantendo a proa da rotatória, está autorizado descida para o 1.500 pés do Romeu Bravo, chamando a torre 198, decimal 612. Desce para o 1.500 na proa da rotatória, Romeu Bravo, 3.612. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Tráfico avistado, reporte checado, estabilizado, final pista 17, o vento é de 80 com 10, altíssimo 0 no 0, 1010. Papa na baixada travada na final da 17, Romeu Bravo Oscar. 10 0. Final de 4 milhas, uma meia bravosa. Ativo, checa o trem, o vento 90 graus, 8 nós, pista no 7, pouso autorizado. Romeu Bravosa. Travado, livre pouso 97, Romeu Bravosa. Atlântico, no solo aos 48, autorizado 180, libera a esquerda, está, frequência livre ao estacionar, tem um bom dia, Romeu Bravo.